Havia uma pilha de envelopes sobre a mesa de madeira escura no fundo da pequena agência. Era um monte irregular, contido por um elástico de borracha que já começava a perder a cor. As cartas estavam ali há 3 dias. A chuva constante que havia caído sobre o vale durante toda a semana tinha transformado as estradas de terra em rios de lama grossa, impedindo qualquer travessia segura. Ninguém havia descido para a cidade, e nenhuma mensagem havia subido para as casas mais distantes. O fluxo das coisas estava interrompido. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Vicente parou diante da mesa e olhou para a pilha. O silêncio dentro da sala era profundo, quebrado apenas pelo som muito distante de uma calha pingando do lado de fora. Ele caminhou até a janela e afastou um pouco a cortina de tecido fino. A chuva finalmente havia parado. O céu ainda carregava um tom de cinza claro, mas as nuvens estavam altas e dispersas, abrindo espaço para uma luz pálida que começava a iluminar as ruas molhadas. O ar que entrava pelas frestas do vidro da janela trazia o cheiro forte de terra lavada e de folhas caídas. Ele soltou a cortina e voltou o olhar para a mesa. A bicicleta encostada no canto da sala não serviria hoje. Os pneus finos afundariam nos trechos onde a água ainda formava poças profundas e o barro não havia secado. Vicente decidiu que faria o caminho a pé. Era uma rota longa que contornava a encosta do morro e descia até o rio antes de subir novamente para as fazendas isoladas. Levaria o dia inteiro. Seria uma caminhada lenta, sem pressa, respeitando o ritmo do chão úmido e o peso do trajeto. A decisão trouxe uma sensação de clareza para amanhã. Havia algo de muito simples em saber exatamente o que precisava ser feito e como seria feito. Ele não precisava de velocidade, apenas de constância. As pessoas nas casas do vale estariam esperando por aquelas notícias, pelos documentos, pelos pacotes pequenos que haviam ficado retidos. Vicente estendeu a mão e tocou o envelope de cima. O papel estava seco, levemente áspero sob as pontas dos dedos. Ele puxou o elástico de borracha. O som do elástico se soltando foi um estalo baixo e seco na sala silenciosa. As cartas se espalharam um pouco sobre a madeira, revelando selos de diferentes cores e caligrafias variadas. Algumas letras eram redondas e cuidadosas, outras eram apressadas e inclinadas. Ele puxou a cadeira de palha e sentou-se diante da mesa. O assento rangeu suavemente sob o seu peso. Vicente começou a separar os envelopes, organizando-os não por ordem alfabética, mas pela geografia do vale. Ele conhecia cada curva daquele caminho. Sabia qual casa aparecia primeiro depois da ponte de pedra, qual ficava escondida atrás do bosque de pinhos, qual exigia uma subida mais íngreme no final do trajeto. A cada carta que ele movia, o leve farfalhar do papel preenchia o ar. Era um som calmo, repetitivo. Ele deslizava um envelope grosso para o monte da esquerda, colocava um cartão postal no monte do meio. A luz da manhã foi ficando um pouco mais forte, filtrando-se pelo vidro da janela e desenhando um quadrado claro sobre o piso de cimento queimado. As partículas de poeira flutuavam lentamente dentro daquele feixe de luz, subindo e descendo num ritmo próprio. Vicente não tinha pressa em terminar a triagem. Ele lia os nomes em voz muito baixa, quase um sussurro, confirmando mentalmente o destino de cada um. O cheiro do papel velho se misturava ao cheiro da madeira encerada da mesa. Era um aroma familiar, que trazia uma sensação de conforto e de rotina. Quando a última carta foi colocada em seu devido lugar, A pilha original havia se transformado em cinco pequenos maços bem alinhados. O desequilíbrio daqueles dias de espera começava a se desfazer. As mensagens estavam prontas para voltar a se mover. Vicente encostou as costas na cadeira e respirou fundo, sentindo o ar fresco da manhã encher os pulmões. O dia apenas estava começando, e o caminho longo o aguardava do lado de fora. Vicente levantou-se da cadeira e caminhou até o cabideiro de madeira preso à parede. Ali estava pendurada a sua bolsa de couro. Era um objeto antigo, com marcas de uso que escureciam as bordas e amaciavam o material. O couro grosso havia se moldado ao longo dos anos, ganhando vincos e texturas que contavam a história de muitas caminhadas. Ele tirou a bolsa do gancho, sentindo o peso familiar da tira larga em sua mão. Ele levou a bolsa até a mesa e abriu a fivela de latão. O metal estava frio ao toque e o pino deslizou facilmente pelo furo desgastado da correia. Ele abriu a aba superior, revelando o interior dividido em três compartimentos. O cheiro do couro tratado subiu levemente, misturando-se ao frescor que vinha da janela. Com movimentos tranquilos, ele começou a transferir os maços de cartas da mesa para dentro da bolsa. O primeiro maço, destinado às casas mais próximas, foi acomodado na divisória da frente. O papel deslizou contra o couro macio com um som abafado. Ele repetiu o gesto com os outros montes, organizando o peso de forma que a bolsa ficasse equilibrada. O último item era um pequeno pacote envolvido em papel pardo e amarrado com um barbante de algodão. Ele ajeitou no fundo, garantindo que não amassaria os envelopes. Quando terminou, ele fechou a aba e passou a correia pela fivela de latão, apertando até o ponto exato. Ele ergueu a bolsa e passou a alça por cima da cabeça, deixando que ela cruzasse o peito e repousasse sobre o quadril direito. A tira larga se acomodou sobre o ombro da sua jaqueta de tecido grosso. O peso não era excessivo, mas era constante, uma presença sólida que o acompanharia pelas próximas horas. Vicente caminhou até a porta da frente. Ele pegou o molho de chaves no bolso da calça e escolheu a chave maior. O som metálico das chaves batendo umas nas outras ecoou brevemente. Ele abriu a porta e saiu para a calçada. O ar da rua estava muito mais frio do que o ar de dentro da agência. Era um frio úmido que tocava o rosto e despertava os sentidos. Ele se virou, inseriu a chave na chaferde e girou. O mecanismo interno estalou com firmeza, trancando a porta de madeira pesada. Vicente guardou as chaves no bolso, ajeitou a gola da jaqueta e deu o primeiro passo. A rua principal da pequena cidade ainda estava deserta. O calçamento de pedras irregulares brilhava com a umidade da noite. A água da chuva havia se acumulado nos desníveis, formando pequenas poças que refletiam o céu grisa e os telhados das casas baixas. Os passos de Vicente soavam claros no silêncio da manhã. O solado de borracha grossa de suas botas encontrava a pedra úmida com um som firme e rítmico. Ele caminhava suavemente, sentindo a textura do chão mudar sob os pés. A cada passo, a bolsa de couro balançava muito levemente contra o seu quadril, acompanhando o movimento do corpo. O cheiro da cidade molhada era feito de muitas camadas. Havia o aroma da fumaça de lenha saindo de alguma chaminé distante, o cheiro das folhas de amendoeira caídas nas calçadas e o frescor da água limpa que ainda escorria pelas sarjetas. A rua de pedras terminava onde a estrada de terra começava. Era o limite entre a cidade e o vale. Vicente notou a diferença no momento em que a sola da bota deixou a superfície dura da pedra e tocou a terra compactada. O som dos passos mudou imediatamente, tornando-se mais baixo, mais mole. A terra estava escura e saturada de água, mas não estava escorregadia. A areia misturada ao barro dava firmeza à pisada. Ele seguiu pela estrada de terra que se curvava suavemente acompanhando o contorno das primeiras colinas. As árvores nas margens do caminho estavam carregadas de gotas d'água. De vez em quando, uma leve brisa passava pelos galhos, fazendo com que as folhas balançassem e liberassem uma pequena chuva particular sobre o chão. O som das gotas caindo na terra úmida era como um sussurro contínuo. Vicente ajustou a respiração ao ritmo da caminhada. O ar frio entrava pelos pulmões, trazendo uma energia clina. Ele não pensava no tamanho total do trajeto, apenas no trecho que estava sob os seus pés naquele momento. A paisagem ia se abrindo aos poucos. As casas agrupadas ficavam para trás, substituídas por cercas de madeira e campos verdes que se estendiam até a base das montanhas. O dia estava se instalando devagar, sem sol forte, apenas com uma claridade mansa que tornava as cores do vale mais profundas e repousantes. A estrada de terra descia em uma inclinação longa e suave, levando Vicente em direção ao fundo do vale. O som dos seus passos na terra úmida começou a se misturar com um ruído contínuo e grave que vinha de mais à frente. Era o som do rio. Com as chuvas dos últimos dias, as águas haviam subido e a correnteza estava forte, arrastando galhos e folhas com pressa. Vicente continuou descendo. As árvores ao redor do caminho começaram a ficar mais altas, com troncos grossos cobertos de musgo verde e úmido. O cheiro no ar mudou. O aroma da terra aberta deu lugar ao cheiro fresco e mineral da água corrente e das pedras molhadas. A umidade ali embaixo era mais densa, quase palpável, grudando levemente na pele do rosto. Logo, a estrada fez uma curva fechada, revelando a velha ponte de madeira que cruzava o rio. As pranchas largas estavam escuras pela água, e as vigas de sustentação pareciam firmes, apesar de antigas. Do outro lado da ponte, erguia-se a primeira casa do trajeto. Era uma construção simples, com paredes pintadas de branco e janelas com molduras azuis, cercada por um muro baixo de pedras empilhadas. Vicente pisou na ponte. O som da água correndo por baixo das pranchas era alto e preenchia todo o espaço ao redor. A madeira cedeu uma fração de milímetro sobre o peso da sua bota, emitindo um rangido muito baixo e abafado. Ele andou devagar, sentindo a leve vibração da estrutura a cada passo. A água passava agitada, formando espumas brancas ao redor das pedras maiores no leito do rio. Ao terminar a travessia, ele pisou novamente na terra firme e caminhou até o muro de pedras da casa. Presa ao portão de madeira rústico, havia uma caixa de correio de metal galvanizado. A caixa tinha o formato de uma pequena casa, com um telhado inclinado para escoar a chuva. A pintura prateada estava gasta nos cantos, mostrando pequenas manchas de ferrugem marrom. Ele parou diante do portão. A bolsa de couro em seu quadro balançou e parou. Ele abriu a aba da bolsa e enfiou a mão na primeira divisória. Seus dedos encontraram o envelope destinado àquela casa. O papel estava intacto, protegido da umidade externa. Ele puxou a carta e fechou a fivela da bolsa com a outra mão. Com cuidado, ele segurou a pequena alça da tampa da caixa de correio. O metal estava muito frio. Ele puxou a tampa para baixo. A dobradiça, não acostumada a ser aberta todos os dias, ofereceu uma leve resistência e emitiu um chiado agudo e curto. O interior da caixa estava escuro e seco. Vicente deslizou o envelope branco lá para dentro, garantindo que ficasse bem acomodado no fundo, longe de qualquer fresta por onde o vento pudesse entrar. Ele soltou a tampa, que voltou ao lugar com um baque metálico seco. O som marcou a conclusão da primeira entrega. A mensagem havia chegado ao seu destino. A sensação de dever cumprido, mesmo sendo uma tarefa tão pequena, trouxe um alívio sutil. A bolsa de couro havia diminuído de forma quase imperceptível, mas Vicente sabia que havia um envelope a menos ali dentro. Ele se afastou do portão e olhou para a casa. As janelas estavam fechadas e não havia movimento no quintal. Apenas um cachorro latiu duas vezes, em algum lugar nos fundos do terreno, um som abafado pela distância e pelo barulho do rio. Uma gota de orvalho, acumulada em uma folha de samambaia que pendia sobre o muro, pesou demais e caiu silenciosamente sobre a terra escura. Vicente virou as costas para a casa e olhou para a estrada que seguia adiante. O caminho agora começava a subir, afastando-se da margem do rio e entrando em uma área mais densa de vegetação. O som da água foi ficando gradualmente mais baixo à medida que ele dava os primeiros passos na subida. O ritmo da caminhada mudou, exigindo um pouco mais de força nas pernas, mas ele manteve a mesma cadência constante e sem pressa. A manhã avançava e o ar frio do fundo do vale começava a se misturar com faixas de ar um pouco mais amenas que desciam das encostas. A estrada de terra deixou as margens abertas do rio e mergulhou em uma área de floresta densa. Eram árvores altas, de troncos retos e cascas rugosas, cujas copas se encontravam lá no alto, formando um teto natural de folhas escuras. Assim que Vicente entrou nesse trecho, a luz mudou. A claridade cinzenta e difusa do céu foi filtrada pelos galhos, criando um ambiente de penumbra verde e calma. O ar ali dentro estava aparado. As árvores bloqueavam o vento e o silêncio era diferente do silêncio da cidade. Era um silêncio preenchido por pequenos ruídos orgânicos, o estalo de um galho seco caindo ao longe, o canto curto de um pássaro escondido na folhagem, o farfalhar muito leve de pequenos animais se movendo no mato rasteiro. A temperatura caiu um pouco e o frescor da sombra tocou o rosto de Vicente. O caminho começou a subir de forma mais pronunciada. O chão não era mais só de terra lisa, mas coberto por uma camada espessa de agulhas de pinheiro e folhas de secas em decomposição. Com a chuva dos dias anteriores, essa camada havia se tornado um tapete macio e silencioso. Os passos de Vicente não faziam mais o som oco do impacto na terra compactada, mas sim um sussurro abafado, como se a floresta absorvesse os ruídos das suas botas. O cheiro do bosque era profundo. Cheirava de madeira molhada, de resina de pinheiro e de terra escura e fértil. Era um aroma que enchia o peito e trazia uma sensação de isolamento tranquilo. A subida exigia um ritmo diferente. Vicente inclinou o corpo ligeiramente para a frente, ajustando o centro de gravidade. A respiração tornou-se mais profunda e compassada. Ele sentia o esforço nos músculos das pernas, um calor agradável que começava a se espalhar por baixo da jaqueta grossa. A bolsa de couro pesava um pouco mais contra o quadril por causa da inclinação, e ele acomodou a alça no ombro com o movimento do polegar, encontrando uma posição mais confortável. A caminhada continuou por um longo trecho em uma curva sinuosa que serpenteava entre os troncos mais grossos. O esforço físico constante trazia um foco simples para a mente. Não havia o que pensar, apenas colocar um pé na frente do outro, sentindo a textura do chão e a firmeza da pisada. Depois de algum tempo de subida contínua, a densidade das árvores começou a diminuir no lado direito da estrada. Uma pequena clareira se abriu, revelando uma cerca de madeira rústica e uma cabana de troncos com o telhado coberto de folhas caídas. Era um lugar isolado, protegido pela floresta. Uma fina coluna de fumaça branca saía da chaminé de pedra, subindo reta no ar sem vento e se misturando à neblina que ainda pairava entre as copas das árvores altas. Vicente parou perto da cerca. A respiração estava acelerada pelo esforço da subida e ele aproveitou o momento para descansar, sentindo o ar frio entrar nos pulmões quentes. O cheiro da fumaça de lenha queimada se juntou ao cheiro de resina da floresta. Era um aroma acolhedor. Presa a um dos postes da cerca, havia uma caixa de madeira crua, sem pintura, já escurecida pelo tempo e pela chuva. Não tinha tampa, apenas uma fenda larga na parte superior. Vicente abriu a bolsa de couro. Ele procurou no fundo do compartimento principal e encontrou o pacote embrulhado em papel pardo, o único volume mais grosso da entrega daquele dia. Ele puxou o pacote. O barbante de algodão que o envolvia era áspero sob os dedos. O papel pardo fez um som seco ao roçar no forro da bolsa. Vicente segurou o pequeno volume com as duas mãos e o deslizou pela fenda da caixa de madeira. O pacote desceu e tocou o fundo com um som oco e suave. A entrega estava feita. A bolsa agora estava visivelmente mais leve, tendo perdido seu item mais volumoso. Vicente ajeitou a aba de couro, certificando-se de que a fivela estava bem presa. Ele olhou para a cabana por um momento. O calor do fogo lá dentro parecia irradiar até a estrada, uma sugestão de conforto no meio da floresta úmida. Ele ajeitou a postura, sentindo os músculos relaxarem um pouco durante a pausa, e voltou a caminhar. A estrada continuava a subir, mas a inclinação agora era mais branda, indicando que o topo da elevação estava próximo. O bosque de pinheiros foi ficando para trás lentamente. A cada passo, as árvores iam se espaçando mais, e a penumbra verde ia dando lugar a uma claridade mais aberta. A estrada de terra alcançou o topo da elevação e, de repente, o horizonte se expandiu. Vicente emergiu da floresta e encontrou-se diante de uma vasta planície elevada, um campo aberto de grama alta que ondulava com o vento. O céu havia mudado. As nuvens grises da manhã haviam se partido, revelando grandes pedaços de um azul pálido e limpo. O sol, agora mais alto, conseguia atravessar as frestas, lançando faixas de luz dourada sobre o campo. Onde a luz tocava, a grama úmida brilhava intensamente, refletindo as gotas de chuva que ainda se agarravam às folhas. O ar aqui em cima era constante, uma brisa fresca que varria a planície e trazia o cheiro de mato limpo e de espaço aberto. A estrada cortava o campo em uma linha reta e plana, margeada por um muro de pedras irregulares construído sem argamassa. As pedras estavam cobertas por manchas de líquen em tons de cinza e amarelo queimado. Vicente caminhou ao lado do muro, sentindo a mudança no terreno. O chão agora era firme e seco, aquecido pelos raios de sol que finalmente conseguiam tocar a terra. Era o meio do dia, e o corpo de Vicente pedia uma pausa. A longa caminhada, a subida pela floresta e o peso constante da bolsa tinham criado um cansaço bom, aquele cansaço que faz com que o descanso seja profundamente apreciado. Ele escolheu um trecho do muro onde as pedras formavam uma superfície mais plana e larga. Deslizou a alça da bolsa pelo ombro, tirando-a do corpo, e colocou-a com cuidado sobre a pedra. O couro emitiu um leve estalo ao se dobrar e a bolsa repousou, aliviando o ombro de Vicente do peso constante. Ele sentou-se na mureta de pedra ao lado da bolsa. A superfície estava ligeiramente fria, mas o sol batia diretamente em suas costas, aquecendo o tecido grosso da jaqueta. O contraste entre a pedra fria e o sol quente era confortante. Ele esticou as pernas à frente, relaxando os músculos das panturrilhas e das coxas. Ele respirou fundo, sentindo a vastidão do campo aberto à frente. Do bolso interno da jaqueta, ele tirou um pequeno cantil de metal. Desenroscou a tampa com um movimento lento. O som do metal girando nas roscas foi curto e nítido. Ele levou o cantil aos lábios e bebeu. A água estava muito fresca e desceu pela garganta, limpando o gosto de poeira e de esforço. Ele bebeu em goles pausados, sentindo a hidratação espalhar-se pelo corpo. Depois de fechar o cantil e guardá-lo, ele tirou do outro bolso um pedaço de pão escuro, enrolado em um guardanapo de pano xadrez. Vicente desdobrou o tecido sobre o colo. O pão tinha uma casca firme e um miolo denso. Ele partiu um pedaço com as mãos. O som da crosta se rompendo era o único ruído próximo, além do som do vento na grama alta. O sabor era simples, levemente salgado, e enchia a boca com uma textura rústica e satisfatória. Ele mastigava devagar, sem nenhuma pressa, olhando para a linha do horizonte onde o verde do campo encontrava o azul do céu. A pausa durou o tempo necessário. O sol aqueceu seus ombros, a água refrescou seu corpo e o alimento devolveu a energia gasta na subida. O silêncio do campo era imenso, pontuado apenas pelo farfalhar contínuo das hastes de grama roçando umas nas outras. Era um som que lembrava o mar, uma onda verde que ia e vinha com a respiração do vento. Vicente sacudiu as migalhas do guardanapo, dobrou o tecido e guardou de volta no bolso. Ele olhou para a bolsa de couro ao seu lado. Ela parecia menor agora, mais vazia. Restavam poucas cartas. O volume principal já havia sido entregue. Ele pegou a alça grossa e passou novamente por cima da cabeça, acomodando a bolsa no quadril. O peso era notavelmente menor. Uma carga leve, que quase não exigia esforço para ser carregada. Ele se levantou da pedra, esticou as costas até ouvir um leve estalo nas vértebras e voltou para o centro da estrada de terra. O trecho plano do campo aberto se estendia à sua frente e ele recomeçou a caminhar. O ritmo agora era mais solto, os passos mais largos e relaxados. A tarde estava começando a se anunciar e o trajeto entrava em sua metade final. A estrada plana pelo campo aberto durou bastante tempo. O sol começou a iniciar sua descida lenta em direção ao oeste, e a luz mudou de tom, perdendo a brancura do meio-dia e ganhando uma qualidade mais costa e amarelada. O vento diminuiu, deixando o ar mais quieto. Vicente caminhava com uma constância tranquila, o corpo já totalmente adaptado ao ritmo do movimento. A bolsa, agora fina contra o seu lado, balançava em uma cadência suave. O muro de pedras terminou e o terreno começou a mudar novamente. A terra batida deu lugar a um solo mais arenoso e claro. O som dos passos de Vicente tornou-se mais áspero, um leve arrastar de sola sobre grãos soltos de areia e pequenos seixos. Ao longe, ele começou a ver a linha reta de árvores altas que marcava a entrada da maior propriedade do vale. Eram eucaliptos antigos, plantados em duas fileiras paralelas, formando um corredor longo e sombreado que levava até a sede da fazenda. Assim que Vicente entrou no corredor de árvores, o cheiro forte e medicinal das folhas de eucalipto tomou conta do ar. Era um aroma limpo, que desobstruía a respiração e trazia uma sensação de frescor, mesmo com o leve calor da tarde. O chão sobre as árvores estava coberto por cascas secas que haviam se soltado dos troncos lisos, misturadas com folhas longas e finas. A cada passo, as cascas secas estalavam sob as botas de borracha. Era um som que ecoava levemente pelo túnel formado pelas copas das árvores. A sombra dos eucaliptos criava listras escuras sobre a estrada clara, e Vicente caminhava atravessando faixas alternadas de sol e de sombra. O silêncio daquele trecho era diferente. Parecia absorver a vastidão do campo e concentrá-la no caminho estreito. No fim do corredor de árvores, a estrada se abria para um grande pátio de cascalho claro. No centro do pátio, erguia-se a casa principal da fazenda. Era uma construção espaçosa, com uma varanda larga que contornava toda a frente, sustentada por pilares de madeira escura. O telhado de telhas de barro estava coberto por uma fina camada de musgo em algumas partes, indicando a idade da casa. Vicente pisou no cascalho. O som das pedrinhas se movendo sob seus pés era alto e nítido. Ele caminhou em direção à varanda. Não havia ninguém no pátio, nem nos arredores. As grandes janelas da casa estavam abertas, com cortinas de lença branca balançando muito lentamente com a brisa fraca. No teto da varanda, preso a um gancho de metal, um sino dos ventos feito de tubos finos de bambu pendia imóvel. Ele subiu os 3 degraus de madeira que davam acesso à varanda. A madeira rangeu de forma familiar. Vicente parou perto da porta da frente. Havia uma pequena mesa redonda de ferro forjado, encostada na parede, usada justamente para deixar encomendas e correspondências. Ele abriu a bolsa de couro pela penúltima vez. Na divisória do meio, havia um maço grosso de envelopes, todos destinados àquela fazenda. Eram contas, cartas antigas, revistas dobradas. O maço estava amarrado com um barbante fino de algodão para manter tudo junto. Vicente tirou o pacote da bolsa. O papel estava denso e pesado em sua mão. Ele colocou o pacote sobre o tampo do vidro da mesa de ferro. O som do pacote tocando o vidro foi um baque surdo e firme. Ele ajeitou o pacote, alinhando-o perfeitamente com a borda da mesa. Era um gesto simples, de cuidado com o espaço alheio. A entrega mais volumosa do dia estava concluída. Apenas um envelope restava na bolsa. Nesse momento, uma brisa um pouco mais forte cruzou a varanda vinda do campo aberto. Ela fez as cortinas de lença se agitarem um pouco mais e tocou o sino de bambu. Os tubos ocos bateram uns nos outros, produzindo um som oco, amadeirado e muito suave. Era uma melodia aleatória e calmante que durou apenas alguns segundos antes do vento diminuir e os tubos pararem de se mover. Vicente escutou o som até o fim. Ele olhou para o maço de cartas sobre a mesa, para a varanda tranquila e para o longo corredor de eucaliptos por onde havia chegado. O trabalho estava quase no fim. Ele deu meia volta, desceu os 3 degraus de madeira com passos cuidadosos e voltou a caminhar sobre o cascalho do pátio, dirigindo-se para a saída da fazenda e para a última perna de sua jornada. O caminho deixava a grande fazenda e seguia por uma trilha mais estreita que contornava a base de uma colina suave. O sol já havia descido bastante, e a luz da tarde começava a ganhar aquele tom dourado espesso que antecede o fim do dia. As sombras das árvores arbustivas à beira do caminho se alongavam sobre a terra, criando padrões escuros e compridos que se esticavam em direção ao leste. Vicente caminhava com uma leveza que não sentia desde o início da manhã. A bolsa de couro, agora quase completamente vazia, não era mais uma carga, apenas uma companhia macia encostada ao seu corpo. O ar começava a esfriar lentamente, perdendo o calor acumulado durante a tarde. O cheiro de terra aquecida ia sendo substituído por um frescor úmido que subia do chão, anunciando a proximidade do anoitecer. A trilha começou a subir a colina em uma curva aberta. A grama ao redor era rasteira e amarelada pela luz do sol poente. Vicente subiu com passos calmos, sem forçar o ritmo. Não havia mais pressa, não havia mais distância a vencer depois daquela elevação. No topo da colina, isolada e de frente para o vale inteiro, ficava a última casa. Era uma construção pequena, de tijolos avermelhados, com um telhado simples e uma varanda estreita. Um pequeno jardim de lavandas crescia solto ao redor da entrada, exalando um perfume limpo e floral que se misturava ao cheiro do vento da tarde. Vicente chegou ao topo da subida e parou diante da pequena cerca de ripas de madeira pintadas de branco. A pintura estava descascando em alguns pontos, revelando a madeira cinzenta por baixo. Presa à cerca, havia uma caixa de correio de plástico azul, já desbotada pelo sol. Vicente abriu a fivela de latão da sua bolsa pela última vez no dia. O som do metal destravando pareceu mais nítido no silêncio da colina. Ele enfiou a mão na divisória da frente e seus dedos encontraram o último envelope. Era uma carta única, leve, com bordas levemente amassadas. Ele tirou o envelope sentindo a textura fina do papel. Abriu a portinhola da caixa azul, que cedeu facilmente, sem fazer barulho. Ele depositou a carta lá dentro. A portinhola se fechou com um clique plástico bem suave. A bolsa de couro estava oficialmente vazia. Vicente passou a mão pela lateral da bolsa, achatando o couro macio contra o quadril. A sensação de esvaziamento era física e mental. O desequilíbrio da manhã, a pilha de cartas retidas pela chuva, a estagnação das mensagens, tudo isso havia sido resolvido. Cada papel estava em seu lugar. O fluxo havia sido restaurado por meio de passos contínuos e pacientes. Vicente não se virou imediatamente para ir embora. Ele deu dois passos para trás, afastando-se da cerca, e ficou de frente para a vista que a colina oferecia. Dali, ele podia ver quase todo o vale por onde havia caminhado. Lá embaixo, o rio serpenteava como uma fita escura entre as árvores. Ele podia ver a mancha densa de floresta por onde havia subido, o grande campo aberto que agora brilhava em tons de cobre sob o sol baixo e a linha reta de eucaliptos que levava à fazenda. O caminho inteiro estava desenhado na paisagem, uma linha invisível que ele havia traçado com os próprios pés ao longo de horas. O vento soprou na colina, trazendo o cheiro das lavandas e esfriando o suor seco no rosto de Vicente. Ele cruzou os braços sobre o peito e respirou profundamente. O ar entrou limpo e crio. A luz dourada do sol tocava seu rosto, aquecendo a pele de forma gentil. Não havia som de carros, não havia vozes, apenas o murmúrio constante do vento na grama curta e o zumbido distante de algum inseto solitário. Era um momento de suficiência pura. O trabalho do dia estava feito. O corpo estava cansado, mas era um cansaço que trazia paz, a certeza de que a energia havia sido gasta em algo útil e concreto. Ele ficou ali parado, observando as cores do vale começarem a mudar. O dourado ia se tornando alaranjado e as sombras iam engolindo os fundos das ravinas. A quietude do lugar era profunda, uma pausa longa e merecida entre o fim da tarefa e o início do retorno. O caminho de volta foi feito em um ritmo diferente. A descida da colina era fácil e os pés encontravam o chão com naturalidade, quase por instinto. O sol finalmente tocou a linha das montanhas no horizonte, afundando lentamente e levando consigo a luz direta. O céu passou por tons de laranja escuro, violeta e finalmente assentou em um azul profundo e acinzentado. O crepúsculo tomou conta do vale. Vicente caminhou pelo acostamento da estrada principal que levava de volta à cidade. A escuridão ia se adensando devagar. O ar esfriou consideravelmente e ele levantou a gola da jaqueta para proteger o pescoço do vento noturno. O cheiro da noite no campo era diferente. Cheirava a folhas úmidas e a terra que estava esfriando. O som dos seus passos era o único ruído constante, uma batida rítmica e solitária na estrada de terra que aos poucos voltou a ser de pedra irregular quando ele alcançou as primeiras ruas da cidade. As lâmpadas amarelas dos postes já estavam acesas, lançando círculos de luz pálida sobre o calçamento. As ruas estavam vazias e silenciosas. Vicente caminhou até a sua própria rua, uma via estreita e ladeada por casas antigas. Ele parou diante da sua porta, feita de madeira maciça pintada de verde escuro. Ele tirou as chaves do bolso, o som metálico tilincou no ar frio. Encontrou a chave menor, inseriu na lixadura e girou. O trinco cedeu com um estalo pesado. Ele empurrou a porta e entrou. O interior da casa estava escuro e guardava o calor do dia. Cheirava a café passado horas atrás e a cera de assoalho. Vicente fechou a porta atrás de si com um empurrão suave. trancando o mundo do lado de fora. O som da rua desapareceu completamente. Ele caminhou até o pequeno cabideiro de madeira no corredor. Com um movimento lento, levantou a alça da bolsa de couro por cima da cabeça. A bolsa, leve e fina, escorregou pelo seu braço e foi pendurada no canto de metal. O couro cedeu com um leve suspiro ao encontrar o suporte. Vicente sentou-se em uma cadeira de madeira perto da entrada. Ele se curvou para a frente e desamarrou os cadarços das botas. O material rígido resistiu um pouco, mas logo os nós se desfizeram. Ele puxou a bota do pé direito, sentindo o alívio imediato da pressão. O calçado bateu no chão de madeira com um som oco. Ele repetiu o processo com o pé esquerdo. A segunda bota caiu ao lado da primeira. A sensação de liberar os pés depois de um dia inteiro de caminhada era profunda. Ele esticou as pernas, usando apenas meias grossas sobre o assoalho cerado. O silêncio da casa abraçava o ambiente. Não havia mais nada a ser entregue, nenhum caminho a ser percorrido. Vicente recostou as costas na cadeira, fechou os olhos por um momento e deixou que o peso do corpo se acomodasse na madeira firme, sentindo apenas a respiração calma e o descanso merecido que envolvia a noite.